A Universidade Federal da Integração Latino-Americana completou neste domingo 4 anos desde a lei de sua criação. As atividades acadêmicas tiveram início no segundo semestre de 2010, quando iniciou o inovador projeto de integração da América Latina e do Caribe. Em 4 anos, a UNILA comemora muitos avanços. 2013 foi marcado pela reestruturação interna da instituição. Com a anuência do MEC, a universidade optou por não ofertar novas vagas no processo seletivo para esperar a incorporação de novos espaços físicos e a expansão dos cursos de graduação até 2015, quando serão implantadas 15 novas oportunidades de carreiras de bacharelado e licenciatura, além do curso de medicina, que já teve as discussões iniciadas. A gestão da universidade apresentou grandes mudanças no decorrer do último ano, começando pela substituição de Jerônimo de Sierra por Nielsen de Paula Pires na função de vice-reitor no mês de fevereiro. Em julho, o primeiro reitor pró-tempore da UNILA, Elgio Trindade, que atuou desde a comissão de implantação em 2007, foi substituído por Josué Modesto dos Passos Sobrinho, professor da área de economia, que fez carreira na gestão da Universidade Federal de Sergipe por 3 mandatos consecutivos. 2013 foi um ano que representou também o avanço no processo de institucionalização da universidade, primeiro com as eleições do Conselho Universitário, composto por representantes do corpo docente, estudantil e de técnico-administrativos. Depois, a eleição dos dirigentes dos 4 institutos latino-americanos e dos centros interdisciplinares. A instituição consolidou em 2013 o primeiro curso de pós-graduação stricto sensu. O mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos realizou a seleção da primeira turma no final do ano. Foram ofertadas 10 vagas em 2 linhas de pesquisa, um passo importante para que a UNILA se consolide como centro de excelência em pesquisa sobre a América Latina. Nas áreas de pesquisa e extensão, foram 94 projetos de pesquisa com oferta de 139 bolsas de iniciação científica. Na área de extensão, 42 novos projetos foram aprovados, ofertando 78 bolsas. Em 2014, acontecerá a formatura das primeiras turmas dos cursos de Ciências Políticas e Sociologia, Relações Internacionais e Integração e Ciências Econômicas. Maurício Freire, para a CBN Foz.